Yo, Player Taos, mais uma vez apresento a vocês Deus do Novo Mundo, eu sou a Justiça Light Yagami, me chame de Kira. Eu, um estudante inteligente, convivo em um mundo totalmente decadente. Uma esperança finalmente, vejo Death Note cair na minha frente. Do céu para a terra eu encontro o caderno, com seu nome e seu rosto eu te levo pro inferno. Yo, meu nome é Light Yagami, estou perto de virar um verdadeiro Shinigami. Sem assassinos nesse mundo, os fãs vão morrer em 40 segundos, fazendo-se atirar de um precipício, como um acidente ou ataque cardíaco. Porque esse mundo está em trevas, mas tudo vai mudar, pois agora eu faço as regras. Deus do Novo Mundo, eu sou a Justiça Light Yagami, ou me chame de Kira. Yo, yo, com nome na lista, yo, yo, eu tiro a sua vida. Deus do Novo Mundo, eu sou a Justiça Light Yagami, ou me chame de Kira. Yo, yo, com nome na lista, yo, yo, eu tiro a sua vida. Deus do Novo Mundo, eu sou a Justiça Light Yagami, ou me chame de Kira. Serial killer de assassino, eu sou Kira. Minha identidade ninguém sabe, então desista. Se vai me investigar, sempre tem uma saída. Nada vai me parar, nem mesmo uma sigla. Yo, desculpa L, não se engane, manipula a mente e até de um Shinigami. Tarde demais pra descobrir quem sou, queria o meu fim, mas o jogo virou. Se estou certo ou errado, muitos assassinos estão sendo eliminados. Pense em você ou na sua família. Morrer por bandidos? Não, você não queria. Se quer um conselho, não questione, não insista. Não quebre as regras ou seu nome tá na lista. Deus do Novo Mundo, eu sou a Justiça Light Yagami, ou me chame de Kira. Yo, yo, com nome na lista, yo, yo, eu tiro a sua vida. Deus do Novo Mundo, eu sou a Justiça Light Yagami, ou me chame de Kira. Yo, yo, com nome na lista, yo, yo, eu tiro a sua vida. Deus do Novo Mundo, eu sou a Justiça Light Yagami, ou me chame de Kira. Eu apenas faço o que todos querem fazer, mas ninguém tem coragem nem mesmo pra dizer que todo assassino deve morrer. Então deixa aqui pro Kira, só eu tenho esse poder. Só eu, eu e mais ninguém. Dizem que sou mal, mas eu luto pelo bem também. Qual é o que tem? Senso de justiça, o que cê sabe disso, hein? Nada, nada, tem muita gente que só fala seu discurso de paz, não resolve nada. Deus do Novo Mundo, eu sou a Justiça Light Yagami, ou me chame de Kira. Yo, yo, com nome na lista, yo, yo, eu tiro a sua vida. Deus do Novo Mundo, eu sou a Justiça Light Yagami, ou me chame de Kira. Yo, yo, com nome na lista, yo, yo, eu tiro a sua vida. Deus do Novo Mundo, eu sou a Justiça Light Yagami, ou me chame de Kira.